No sufoco é bom tomar uma firmadeira antes, né? É só água, mas tudo bem. Descobri que o Vitor é esperto, né? Ele deu uma chamada pro pessoal do teatro aí e disse que sexta tá fugindo pra Alemanha, né? Acho que o pessoal do teatro tinha que fechar lá e esperar ele na saída. Hoje eu queria dar um recadinho aqui sobre um texto que eu já preguei aqui. Eu acho que, se não me engano, foi a primeira pregação que eu fiz aqui. Mas isso que é legal na Bíblia, que a palavra de Deus é dinâmica, né? Você pode ler a Bíblia 50 vezes e cada vez a gente descobre mais pérolas. Cada vez Deus pode falar uma coisa diferente para a nossa vida. E é um texto tão conhecido, eu acredito que seja o texto mais conhecido da Bíblia. Então, vou falar uma besteira que não devia falar, mas quem não trouxe Bíblia hoje nem vai fazer muita falta. Que eu acho que essa parte todo mundo conhece, sabe de cor. Alguém desconfia qual passagem que é? Salmo 23. Então, quem trouxe, abra sua Bíblia no Salmo 23. Quero falar só um pouquinho sobre os três primeiros versículos. Então, Salmo 23, versículos 1, 2 e 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Eu resolvi ler nessa versão mais tradicional, um português de 1611, porque é uma linguagem, Salmos é legal nessa versão, na Ferreira de Almeida, porque é mais poética. Mas esse é um salmo, é um trecho acho que tão tradicional, que acho que é igual em todas as versões. E esse salmo, até certo ponto, é até meio místico, né? O pessoal acha, na hora do sufoco, abre rapidinho a Bíblia, que já está com teia de aranha, tira o mofo, e, ai, meu Deus do céu, me ajudei, lê umas 53 vezes o Salmo 23, pronto, agora tô beleza. Mas as coisas não funcionam bem assim. Domingo passado, quem esteve aqui, caso ainda lembre, né, falei um pouquinho sobre o cristianismo, e foi uma mensagem, não uma mensagem dura, mas que nos chama a responsabilidade de viver um cristianismo de responsabilidade. E aqui, não que esse salmo nos leve a viver um cristianismo de irresponsabilidade, mas mostra todos os benefícios que nós podemos ter. Aqui ele está falando, é óbvio, de Deus. No Antigo Testamento, o homem ainda não conhecia Jesus Cristo. Mas aquele Jesus Cristo que eu falei domingo passado é o mesmo presente aqui no Salmo 23. Ele diz que o Senhor é o meu pastor. Isso é uma declaração, uma oração que cada um de nós pode fazer. Por que ele estava falando de pastor? Pastor de ovelha, né? Porque naquela época era uma das coisas mais comuns. Era, se não me engano, até a profissão de Davi, antes dele ser rei. E de pastoreio de ovelhas, Davi conhecia bem. E aqui você pode ver uma série de coisas, série de atributos de um pastor de ovelhas. E Deus se coloca nessa função de cuidar da nossa vida. E isso que eu acho muito legal no cristianismo, e é um dos grandes diferenciais do cristianismo. No mundo há, sei lá, deve ter milhares de religiões. E se não tem, o pessoal acaba inventando alguma. Como eu falei domingo passado. Vou inventar uma aí, vou distorcer para ficar como eu quero. O pessoal faz isso. Agora, todas ou quase todas as religiões, que o nome religião, a palavra religião, deriva, acho que do latim, que fala de religar o homem a Deus ou Deus ao homem. Agora, as outras religiões sempre partem do pressuposto que eu tenho que ligar o meu relacionamento com Deus. O cristianismo é a única religião onde Deus vem contra o homem. Pode ver, todas as outras religiões, as mais conhecidas, as que a gente conhece um pouquinho, a pessoa tem que fazer 1 milhão de coisas para ela conseguir chegar a Deus, para ela conseguir a salvação, para eu me dar bem. E no cristianismo, Deus vem em direção ao homem. Isso eu acho um grande diferencial. Eu não vejo, lógico, não sou um conhecedor das outras religiões, não conheço muito, mas eu não vejo, o pouco que eu sei, eu não vejo nenhuma religião onde Deus chega, cara, eu vou cuidar da tua vida. Eu quero cuidar da tua vida, aceite isso para mim. Isso é o que está no Salmo 23. O Deus ao qual eu e você cultuamos, ele nos faz repousar. Ele fala mais em passos verdejantes. Uma ovelha lá, uma ovelha ou animalzinho, ele precisa repousar. Nós também, né? Ele precisa se alimentar. E aqui ele já está dizendo, olha, eu vou te levar para o lugar de descanso. Eu vou te levar para o lugar onde você pode se alimentar, pastos verdejantes. Isso para a gente não diz muito, mas para aquela realidade de um pastor que está cuidando de ovelhas, cara, pasto verdejantes é uma picanha para quem gosta de carne. É o melhor alimento que uma ovelha pode ter. Então, Deus se preocupa com todas as nossas necessidades. E Ele, de uma forma ou de outra, Ele provê. Então, o Deus que nós temos é um Deus maravilhoso. Ele supre as nossas necessidades. Tem algumas questões que a gente não entende. E nem tudo de Deus a gente vai entender. Eu sempre falo que nós devemos buscar entender Deus até o limite da nossa mente. Porque tem situações que a gente não vai entender. Acabei de falar, a Bíblia fala que Deus cuida dos seus filhos, mas mesmo assim tem pessoas que morrem, passam necessidade, crianças morrem de fome. Muitas vezes, para muitas dessas questões, a gente não tem respostas. Só que eu acredito no Deus que cuida da gente, num Deus que manifesta seu amor para cada um de nós. Por exemplo, eu mesmo, Silvana, e a gente está passando uma situação que a gente não queria estar passando, dá medo, mas eu sei. Seja lá o que for que acontecer, Deus está ali com a gente. Tem gente que passa coisas muito piores. E você? Você conhece esse Deus que cuida de você? Esse Deus que quer se relacionar com você? Que te faz repousar? Que te leva aos passos verdejantes? Às vezes a palavra de Deus, ou não é nem a palavra de Deus, a religião é imposta sobre nossa vida como um peso muito grande. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Isso é religiosidade. E Jesus veio justamente para livrar o homem disso, porque a religião judaica era a típica religião de 600 e poucas leis, e isso e aquilo, mas não trazia paz ao coração da pessoa. E o verdadeiro pastor, ele consegue transmitir a paz para suas ovelhas. E você? De uma forma geral, apesar dos problemas, das dificuldades da tua vida, você tem paz? Você sente a paz de Deus na tua vida? Você busca essa paz de Deus? Essa paz de Deus tem tudo a ver com o que fala aqui no versículo 3. Refrigera-me a alma. Como é bom um refrigério? Há muitos anos atrás, eu acho que boa parte de vocês não era nem nascido, tinha uma propaganda, não sei se era Sprite, era um refrigerante de limão. Mostrava o cara assim numa cena, num deserto. Você olhava para o cara, já dava pena. O cara estava seco, suando, aquela boca seca. O cara entra lá, não sei como, achou no meio do deserto. Só o carinho, né? Vocês estavam lá no meio do nada, num deserto do... Era Atacama? O ônibus pifou e de repente saiu um bacurizinho lá com uma caixa de cerveja gelada? Foi isso, né, Karim? Mais ou menos. Não, você não tomou, você só tomou água mineral, né? Tá certo. Mas acontece, situações do meio do nada, o cara na propaganda acha um barzinho no meio do deserto. O que você acha que ele pediu? Ele chegou lá e pediu batata frita, daquela bem salgada. Cara, você via a boca dele murchar. Só de assistir dava angústia. E depois ele bateu assim, pediu, sei lá o que era, Sprite, alguma coisa. Ou seja, aquela Sprite mata a sede de tudo. Cara, imagine você no lugar daquele cara. Uma sede que é impossível saciar. Deus sacia essa sede. Deus refrigera a nossa alma. Tem situações, tá? Aquele velho ditado, só por Deus, mas tem situações só por Deus, que humanamente, impossível. Eu, há pouco tempo atrás, algumas semanas aí, tive que assistir, fazer tipo uma resenha de um filme, de um dos pré-reformadores, era o John Huss, um cara que viveu 100 anos antes de Lutero, era um padre, e ele já pregava o mesmo discurso de Lutero, criticando a Igreja Católica em alguns dos seus dogmas, né? Só que ele levou azar, né, de viver 100 anos antes de Lutero. Adivinhe. Caixão para ele, só o detalhe, morreu queimado, e isso são coisas que transcendem o meu entendimento. Cara, eu acho que uma das mortes mais terríveis que uma pessoa pode ter é ser queimado. O cara foi voluntariamente, ele podia ter escapado da morte, era só negar tudo que ele pregou, mas ele manteve a sua palavra, foi para a fogueira e morreu cantando. Cara, isso eu olho, não, isso é impossível. Esse refrigério para a alma só Deus pode dar. Às vezes a gente olha, nossa, esse cara, então o nome dele é John Huss, esse é o cara. Na Bíblia, a maior parte dos apóstolos perdeu a cabeça, literalmente. Pedro foi crucificado, assim como Jesus, só que de cabeça para baixo. Não estou dizendo que ele sofreu mais que Jesus, mas não teve uma morte muito legal, não. E todos eles só aguentaram por quê? Eu acho que pela fé que eles tinham e pelo refrigério que Deus deu a cada um deles. A gente olha para esses caras, não, os caras são monstros da história. O que, que eu tenho em comum com esses caras? Eu sou Zé Aureia, eu sou isso. Mas, cara, eles seguiam o mesmo Deus que a gente. O Jesus Cristo deles é o mesmo que o nosso. E o Espírito Santo, que promovia essa obra na vida deles, é o mesmo que está aqui agora, na vida de cada um de nós. Então, se por um lado essas coisas parecem loucas, até intocáveis, é uma coisa muito longe da gente, não, está mais perto do que a gente imagina. Porque o nosso Deus é esse Deus do Salmo 23. Fico olhando para os três heróis aí da igreja, né? Nossa igreja tem três heróis também. Esse que estava aqui na frente, vão lá aceitar um desafio agora, ir na Alemanha. De repente o Mingiar lá já está engatilhado para ir no... É Líbia ou Líbano? Ixi! Melhor Líbia, né? É um desafio para ele. Mas Deus vai estar lá com ele. Deus vai estar com cada um de nós aqui também. E eu acho que ele está mostrando isso, que Deus refrigera a alma dele. Mas, tem outro lado da moeda. Não que esse lado da moeda seja ruim. Primeiro versículo diz, o Senhor é o meu pastor. Deus faz tudo isso na vida da pessoa. Mas Davi está falando na condição de ovelha. E você? Aceita ser ovelha de Deus? Não que Deus não possa fazer, não possa agir na vida de uma pessoa que não segue o cristianismo, não segue a vida que Jesus propõe, mas esses benefícios, a vida, aliás, a habitação do Espírito Santo, só tem aquele que se submete ao pastoreio de Jesus, ao pastoreio de Deus. O que a gente quer, até relembrando um pouquinho a mensagem de semana passada, a gente quer todos esses benefícios e viver a vidinha do jeito que a gente quer. Mas para a pessoa ter um pastor, ela tem que se colocar na posição de uma ovelha. Você tem se colocado na posição de ovelha diante de Deus? É uma coisa para a gente analisar. Eu não estou perguntando se você é aquela ovelha perfeita, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, como diz a Bíblia. Não isso. Só estou perguntando, você está disposto ou você se coloca na situação de uma ovelha? E como que a gente pode fazer isso? É muito mais simples do que a gente imagina. Mais simples na teoria. Na prática, às vezes, a coisa fica um pouco mais complicada, porque o nosso ego, a nossa carne grita. Sempre aquela guerra, né, entre a nossa vontade e o que Deus quer. Basicamente, o que que é? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Digamos assim, para quem não é do ramo, isso é meio estranho. Como é que eu vou aceitar? Dizem, né, que o cara morreu há 2000 anos atrás, como é que fica essa parada? Como é que o cara está morto e vai ressuscitar? É o poder de Deus. Aceitar a Jesus na sua vida é o quê? Reconhecer a sua condição de pecador, que você não é perfeito, e saber, olhar para si sabendo, cara, eu por mim não consigo sair dessa, eu por mim não consigo fazer aquilo para o qual Deus me criou. É jogar nossa ansiedade, jogar nosso fracasso para a cruz e deixar que Deus resolva isso. E uma vez que você decide, cara, eu não aguento mais, eu quero uma vida diferente, Deus faz a obra. Você se arrepende dos teus pecados, não aquele arrependimento de faz de conta, não. Deus vai tocar, o Espírito Santo vai tocar a tua vida, você vai ver que muitas das coisas que, as quais você fez não foram legais. E principalmente, a parte do plano da salvação é o quê? Você viver debaixo do senhorio de Cristo. Isso fica claro já no versículo 23. A segunda palavra, o que que é? Ou a primeira palavra, né? O Senhor. Senhor, quem que é? Dono. A gente, aqui no Brasil, até, senhor, né? As piadinhas, né? Pessoal de mais idade, você chama, ó, o senhor, né? Por uma questão de respeito. Mas a palavra significa o quê? Dono. Antigamente, lá, tempo da escravidão legal, né? Era o escravo e seu senhorio, ou seu senhor, seu dono. Então, aqui diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Deus só vai ser teu pastor se ele for teu Senhor. Detalhes da Bíblia que eu já citei aqui. Não é coincidência que a gente chama Jesus de Senhor e Salvador na minha vida. Alguém já viu na Bíblia ou alguém falar, bem, talvez alguém até fale, né? Jesus, nosso Salvador e Senhor? Tem um fundo teológico nisso. Para que Jesus seja o teu salvador, ou seja, para que você se beneficie de Jesus, para que ele seja o teu pastor, antes ele vai ter que ser teu senhor. Essa é a, entre aspas, responsabilidade que nos cabe. Então, para que Jesus, para que Deus possa pastorear a tua vida, você vai ter que se colocar, como eu falei, na condição de ovelha, na condição de você seguir o pastor e não esperar que o pastor te siga. É lógico, Jesus vai estar aonde você está. Mas às vezes ele está lá para te livrar de uma roubada, não que ele concorde com o que você faz. Então, siga Jesus. Não queira que ele siga você em todos os caminhos que você vá. Então, hoje é mais uma reflexão do que propriamente uma pregação. O Deus que nós temos é um Deus maravilhoso, muito maior do que qualquer um de nós possa imaginar. É, na própria Bíblia está, né, que mente nenhuma jamais consegue imaginar a realidade eterna, a realidade o que nós vamos passar quando estivermos na eternidade mesmo. Eu fico imaginando isso, né? Eu curto natureza, gosto dessas coisas, meio tipo Belete, né? Curto natureza, gosto de passear. Cara, tem lugar muito bonito nesse mundo. Nova Zelândia, todos aqueles filmes que a gente gosta de assistir, Senhor dos Anéis, aquelas paisagens surreais, por exemplo, para quem gosta. Tá, tem um pouquinho de efeito especial, alguma coisa, mas existem. Existem lugares lindos no planeta. Por outro lado, existem artistas que pintam telas maravilhosas. Aquilo lá é o quê? Fruto da imaginação do pintor, por exemplo. Mas o que a palavra diz? Nada disso chega aos pés do que ele tem preparado para cada um de nós. Então, esse Deus tão maravilhoso quer cuidar de você. Tem coisa melhor do que ser cuidado por Deus? Na nossa razão, às vezes a gente até pensa, é mais fácil ser cuidado pelo dinheiro. Dinheiro me traz segurança. Dinheiro traz felicidade. Se eu ficar doente, eu pago um bom médico. Se eu entrar numa fria, pago um bom advogado que me livra de qualquer coisa. Ou, em casos piores, eu compro o delegado que me deixa sair. Mas, cara, tem coisas que a grana não resolve. E a nossa tendência é colocar a nossa esperança em cima de coisas palpáveis, coisas que nós construímos. Mas a verdadeira libertação, o livramento e o cuidado vem de Deus. E nesse processo de nós estarmos nos colocando na posição de ovelha, tem um ingrediente básico que a gente precisa. É investir no nosso relacionamento com ele. Porque a ovelha conhece o seu pastor. A palavra também diz que a ovelha reconhece a voz do pastor. Isso é verdade, né? Acho que até comentei aqui, um amigo meu, que por sinal é pastor, ele foi para aquela região, uma vez foi para aquela região, mas não foi Israel, lá na Europa. E naquele país ainda tinha cultura de bastante criação de ovelhas e a função do pastor, o pastor profissional lá da bicharada, né? E ele ficou curioso, chegou o pastor, como é que esse negócio aí funciona mesmo? As ovelhas conhecem a tua voz? E o cara falou, conhecem. Duvido, né? O cara falou sei lá o quê, a bicharada foi, obedeceu ao comando da voz. Aí esse meu amigo falou, se eu falar a mesma coisa, elas vão obedecer? O cara falou, não, porque elas obedecem a minha voz. Pode tentar. Ele falou, e as ovelhas não foram. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. E você? Reconhece a voz de Deus? Você reconhece a voz de Deus quando ele está querendo te ajudar? Às vezes é difícil. Agora, a melhor forma para nós conhecermos a voz do nosso pastor, qual que é? Conhecer o pastor. E isso você não faz somente vindo aqui domingo. Canta, levanta a mão, participa da rodinha, até dá a graninha aqui, aí está tudo resolvido, conheço Deus. Não, Deus você vai conhecer no teu dia a dia. E se você não investir nisso, cara, não adianta ficar lendo o Salmo 23. Se você não estiver disposto a desenvolver um relacionamento diário com Deus, eu não vou dizer que não vai adiantar, mas de pouco vai adiantar. Se você se der bem, olha, você vai ser uma exceção. Porque não é, como que eu vou dizer, um castigo de Deus. Se você não me buscar, você vai se ferrar. Não. É uma coisa óbvia. Sempre não, volte e meia, né, comparo nosso relacionamento com Deus com o relacionamento de um casal. Cara, tem uns loucos, né, que olha, a menina gostou, já pede em casamento e sai casando. O que que acontece geralmente? Não acaba bem. Por quê? Não conhecia a pessoa. Da mesma forma que um casal geralmente investe, ou deveria, né, investir tempo para se conhecer, nós devemos investir tempo para conhecer a Deus. Mas nisso a gente leva uma vantagem. Deus já nos conhece. E isso fica muito mais fácil. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa. O Senhor é o teu pastor. Todo o restante do Salmo 23 aqui é curtinho. Deus faz isso na tua vida. Mas há uma coisa muito importante nisso. Para que Deus seja o teu pastor, seja a ovelha dele. Busque isso para a tua vida. Deus já fez, eu sempre digo o seguinte, Deus já fez muito mais do que obrigação. Quando o homem resolveu viver a sua própria vida, Deus não tinha obrigação de se ferrar para correr atrás da gente. Mas por amor ele fez isso. Por amor a você, a mim e a cada ser humano. Então Deus já fez mais do que era da sua obrigação. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa semana, ou talvez até o resto da sua vida, e investisse a tua vida em atitudes que façam de você uma ovelha, para que você esteja debaixo do cuidado de Deus. E com certeza, estando debaixo do cuidado de Deus, cara, você vai ter uma vida muito, muito melhor do que você mesmo imagina. As coisas talvez não sejam como você queira, mas no geral, a tua vida vai ser muito melhor do que você pode imaginar. Amém? Vamos estar orando ainda? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe a cada um de nós. O Senhor sabe como muitas vezes as nossas vidas são difíceis. Podemos ter momentos de desesperança, de desespero, onde não vemos saída para nada. Mas obrigado que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada daquilo que a gente precisa. Eu te peço que o Senhor esteja lembrando da gente dessas verdades no nosso dia a dia e que teu Espírito esteja instigando o nosso coração, a nossa mente, a estar buscando mais a tua palavra. Não pelo mero conhecimento, mas pela sede de conhecer mais desse pastor maravilhoso que quer cuidar da gente. Eu te peço que o Senhor esteja mostrando para a gente, Pai, como fazer para estar vivendo uma vida segundo a tua vontade. Uma vida na qual o Senhor tenha prazer e que possamos ter liberdade, aquela liberdade prometida por Jesus, Pai. Esteja cuidando da gente, como o Senhor mesmo prometeu nesse salmo, nos levando a pastos verdejantes, Pai. Eu acho que o melhor pasto que a gente pode ter é a tua palavra, Pai, para que nos alimentemos e saibamos cada vez mais de quem é o Senhor também. E nos momentos de angústia e desespero, esteja dando refrigério à nossa alma, Pai, trazendo aquela paz de Cristo, da qual a Bíblia tanto fala e a qual está ao alcance de cada um de nós. Te peço que o Senhor esteja se revelando na vida de cada pessoa aqui presente e que dessa forma a gente conheça um pouco mais do nosso Criador, do Deus que nos fez e do Deus que deu um passo em nossa direção para nos resgatar das trevas, Pai. Te peço que o Senhor esteja na vida de cada um essa semana, cuidando, abençoando a cada um que está aqui e cada irmão que de repente não pode estar aqui. Peço também mais uma vez que você esteja com nossos irmãos, com nossos amigos que estão indo para a Alemanha, dando a eles entendimento e que seja um período de grande aprendizado, que isso seja relevante tanto na vida deles quanto de toda a igreja, Pai. Te peço que o Senhor esteja cuidando de cada um agora na hora de ir para casa, nos livrando de todo mal, acidente, e que o Senhor nos dê uma semana na qual a gente possa fazer diferença no ambiente onde estamos, Pai. E dessa forma, proclamar o teu reino nessa terra. Isso te pedimos em teu nome. Amém? Christopher, mais algum recado ou não? Então o culto está encerrado, ali atrás tem cantina, vocês podem estar desfrutando de uma comidinha, espero que esteja boa, e um bate-papo aí. Boa noite.